distante daqui, que Jesus foi preparar pra nós. Lá não existe dor, não tem ódio nem rancor, é uma cidade linda. Verei Isaac e Abraão, verei Paulo e João, aquele que viu a cidade. Verei os quatro seres viventes, os 24 anciãos, assentados às bordas do Cordeiro. Vai cantar assim: Santo, Santo, Elohim, glória ao Deus de toda a criação. Cantar, anjo, cantam querubins, cantam anjos, cantam serafins, e a igreja vai cantar. Querubins, cantam anjos, cantam serafins.